Eu acho que estou deslumbrado, acho que está a correr muito bem e que depois de tantos momentos de tristeza que temos passado, olha, vale a pena hoje esquecermos do resto e apoiarmos estas nossas crianças, apoiarmos este desfile, porque temos aqui muitas estrelas a desfilar, estão muito bonitos, com, na minha opinião, também de grande qualidade, como já tinha acontecido os outros anos, mas tem vindo sempre a subir de qualidade, e por isso dou-os parabéns ao agrupamento de escola, a todos os docentes, a todos os auxiliares, mas sobretudo a todos os nossos meninos. Estes são de facto uma riqueza do Conselho de Oliveira do Hospital, os meninos e meninas. Eles são o nosso futuro e esta cultura deste desfile tem-se vindo a afirmar, e talvez o ano mais especial, porque estas famílias e estas crianças trazem-nos uma alegria redobrada, trazem-nos felicidades como só as crianças sabem trazer, e por isso eu estou muito contente com este desfile.